pensar desde quando em ti vivia. Passa o dia contigo, não deixes que te desviem. Um poema emerge, tão jovem, tão antigo, que nem sabes desde quando em ti vivia.